medo. Ele não vai te machucar. Perdoe a falta de amor que há muito tempo o mundo vive. Eles querem algo que brilhe ou alguém que os ilumine. Todo mal é permitido aqui, amanhã tem um resultado. Bem moldado, argumento belo, logo ele não vai ser seguido. O mundo deles é cruel e frio, logo eu sou glacial. Não me fale que isso é comum, tá bem longe de ser normal. Olho o mar e nele vejo tudo, ele eu quero ver todo dia. A alegria dura pouco, eu sei, não errei quando me calei. Não me julgo pelo que falei, não é pior do que eu já pensei. Mundo cão é o que vivemos, e o filme eu não cortei. Eu errei quando fechei meus olhos, abro eles e vou Shiryu. O balu aumentou o preço igual aquilo que eu desejei. Eu não sei pra onde eu vou quando eu morrer, então eu não ligo. Não mudo minhas decisões pra ir morar no paraíso. Não quero ter filhos por não ter um exemplo de pai. Aumentar a população pra mim é um grande prejuízo. A falta de amor que há muito tempo o mundo vive. Eles querem algo que brilhe ou alguém que os ilumine. Todo mal é permitido aqui, amanhã tem um resultado. Bem moldado, argumento belo, logo ele não vai ser seguido. O mundo deles é cruel e frio, logo eu sou glacial. Não me fale que isso é comum, tá bem longe de ser normal. Olho o mar e nele vejo tudo, ele eu quero ver todo dia. A alegria dura pouco, eu sei, não errei quando me calei.